Bom, nosso entrevistado é Jairo Nicolau, um dos principais especialistas aí do país, na análise política. Ô, Jairo, se tivesse que, digamos, dentro do atual jogo político, da atual correlação de forças, tivesse que fixar, pontos iniciais de uma reforma política, quais que seriam nesse momento? Olha, eu nesse momento caminharia para duas mudanças, dois pontos para serem discutidos com mais cuidado. O primeiro deles é, claro, o financiamento das campanhas, né? Eu acho que é um desafio que transcende a decisão do Congresso, porque em setembro de 2015 o Supremo considerou inconstitucional a doação empresarial, e essa foi a principal fonte de financiamento da política no Brasil durante 20 anos, né? Então, e de lá para cá, nós ficamos sem uma lei regulamentando essa decisão, né? A última eleição foi feita basicamente com uma normatização do TSE. Então, é preciso primeiro adequar o Brasil a essa realidade. Nós não teremos, em 2018, possivelmente em eleições futuras também não, financiamento das empresas. Então, como é que nós vamos fazer? Esse é o primeiro desafio. E o segundo tem a ver com o que os cientistas políticos chamam de fragmentação partidária, né? Ou seja, essa enorme dispersão de poder partidário que nós temos no Brasil atualmente, né? Quer dizer, isso é inédito não só na nossa história, ou seja, o número. Todo mundo fala do grande número de partidos que a gente tem no Congresso, mas não é o grande número que importa mais. É que nós não temos um partido hegemônico, nós não temos forças políticas dominantes. Então, o PT, que foi o partido mais votado na última eleição para a Câmara, teve pouco mais de 13% das cadeiras, né? Então, é uma Câmara que é difícil de manejar, vamos dizer assim, para o presidente. A própria presidente, ex-presidente Dilma, fez referência a isso, né? Como é que eu monto uma base de sustentação com 14 partidos, né? A pergunta dela. Então, acho que são esses dois desafios: tentar enfrentar o problema da hiperfragmentação, com mudanças na legislação, e criar uma nova moldura, vamos dizer assim, para competição política sem o financiamento das empresas. Uma das críticas que se faz a essa tentativa de regulamentar um fundo público é que ele seria administrado pelos parlamentares que foram eleitos aí pelo modelo anterior. Como resolver esse problema circular aí de ter que reformar um modelo que elegeu as pessoas que deveriam reformar o modelo? Esse é um problema, acho que todas as democracias do planeta vivem em período ordinário, ou seja, toda vez que se fala em reformar a política, com exceção de momentos constituintes, né, é o próprio Congresso, é a própria Câmara dos Deputados eleita que tem que se autorreformar. Por isso que é importante a pressão da sociedade, o controle da opinião pública, né, para pressionar um pouco os congressistas. Com relação ao financiamento das campanhas, o que aconteceu é o seguinte: na última eleição, as empresas, última eleição geral, né, que foi 2014, as empresas doaram de maneira, vamos dizer assim, no caixa 1 registrado, valores que eu atualizei na semana passada, são 4 bilhões e 400 milhões. Esse foi o dinheiro que as empresas doaram para os candidatos a todos os cargos em 2014. Então, o desafio agora é o seguinte: 2018 não pode ser uma eleição do mesmo custo, porque as empresas não estarão. Os deputados e os senadores estão preocupados, e toda a elite política, o que que nós vamos colocar no lugar desses 4 bilhões? A proposta que foi sugerida pela Comissão de Reforma Política foi criar um fundo que é metade disso, 2 bilhões e 200 milhões. Concordo com o que muitos têm dito, né, que é quase impossível que a democracia tem custos, é impossível que não tenha algum aporte estatal para as campanhas. Essa é a tendência no mundo inteiro. O problema é o seguinte: como é que nós vamos criar mais um fundo de financiamento da política no Brasil, sem uma capacidade do TSE, das instituições de controle, fiscalizarem o uso desse dinheiro, né? Porque todos os problemas do caixa 2 que a gente tem visto aí nessas denúncias, às vezes passa pelo Estado, né? E às vezes é um contrato privado, vamos dizer assim. E em setores de lobby, por exemplo, a gente viu isso lá na época do referendo sobre as armas, né? Alguns deputados são lobistas, então eles recebem recursos das empresas para financiar as campanhas dele. Não necessariamente ali tem um uso de, digamos, de recursos estatais desviados. Claro que tem muito isso, mas nem todo o dinheiro do Caixa 2 é necessariamente um dinheiro que foi, digamos, subtraído do Estado. O desafio agora, se a gente cria um fundo eleitoral, é o seguinte: qualquer tipo de desvio é de recurso público, Tá. não é? Não é mais um desvio intermediado pelo sistema que a gente vivia. Então eu fico muito preocupado porque o TSE não tem capacidade de fiscalizar essas contas. A gente sabe que quando esse fundo aparecer, muitos candidatos vão se animar a se candidatar, né? Já que o dinheiro é do Estado, que eu vou gastar pouco comigo, já tenho um dinheiro garantido para minha campanha, novos partidos vão ser criados com esse intuito. Então a gente está numa situação de difícil saída, né? A gente tem que criar um outro sistema de financiamento, ele tem que passar por um pouco de dinheiro estatal, não tem jeito, mas eu tenho dúvida se a gente precisaria, nesse momento, criar um fundo exclusivamente para campanha. Se não era, não seria melhor dar uma injeção, vamos dizer assim, de metade do valor do fundo partidário em ano eleitoral, enfim, já usar o fundo partidário como caminho, que já que ele existe, né? Mas não é fácil sair dessa situação. Jair, e essa questão que é colocada aí da falta de democracia interna dos partidos, dos diretórios provisórios, das intervenções da cúpula aí, isso aí não teria que ser resolvido antes de resolver a questão do financiamento de campanha? É também, né? Quer dizer, na verdade, no Brasil, os partidos são muito controlados pelo Estado, não é? Esse assunto, por exemplo, se a gente tivesse discutido em Portugal ou na Argentina, se os partidos têm comissão provisória ou não têm, é problema dos partidos. Mas no Brasil, o fato é que o TSE, a Justiça Eleitoral, controla muito a vida partidária, desde as filiações partidárias, que não são um contrato individual que a gente tem com o partido, né, como um clube, como é na maioria dos países. Aqui até a filiação, ela é, digamos assim, ela é inspecionada, ela é registrada pela Justiça Eleitoral. Então tem essa realidade no Brasil. Hoje os partidos preferem não criar diretórios definitivos nos municípios, porque se eles têm uma comissão provisória, o diretório estadual pode intervir, né, em situações de conflito. Então, na verdade, é o diretório estadual que fica com o controle dos diretórios municipais provisórios, e qualquer conflito ali, se ele quer indicar alguém alinhado com a política dele, ele faz isso. Então, praticamente todos os partidos, PMDB, PSDB, mesmo o PT em menor escala, mas PTB, agora o novo PSD, vivem no, optaram por essa estrutura curiosa. Eles não criam diretórios definitivos nos municípios, ficam com comissões provisórias, e essas são controladas pelo Estado. Mas, sem dúvida, qualquer discussão, por exemplo, sobre financiamento de campanha, sobre fechar a lista, a ideia que também foi sugerida nessa comissão, né, substituir o nosso modelo de eleição de deputados por um modelo de lista fechada, isso pressuporia uma nova configuração da vida dos partidos. E como você chamou a atenção, os partidos brasileiros, com raras exceções, eu acho que o caso mais bem-sucedido, com todas as dificuldades que vive, é o PT, né? O PT é um partido de mais de 3 décadas que tem feito um esforço muito grande, às vezes mal-sucedido, como foi com a história lá dos núcleos, na fundação, agora com a eleição direta para a direção do partido. Mas mesmo o PT tem enfrentado dificuldades de ser uma organização democrática. Então imagina os outros, né? Esse grande desafio. Jair, se a gente pega o quadro atual, você tem, obviamente, a desmoralização geral da política aí, como você teve no, nas eleições do Collor lá. O Collor tentou, na época, montar o seu partido político em cima aí do carisma dele, mas você tinha ainda o PMDB, que o próprio PSDB surgiu na época, o PT, com uma história ligada aí à redemocratização. Nessa reestruturação partidária, com essa crise do PSDB do PSDB e do PT, há alguma possibilidade de uma liderança tipo Dória ou tipo Bolsonaro tentar criar o seu próprio partido sem essas raízes históricas aí com a defesa da democracia? Eu acho que essa é sempre uma opção, né? A gente viu o Collor fazer isso em 89. Naquele momento era mais fácil organizar um partido, mas ele não organizou um partido. Ele se filiou a um partido que chamava-se Partido da Juventude e mudou o nome para PRN. Então, hoje, com essas 35 legendas que nós temos registrado, não falta uma para abrigar uma dessas lideranças. O próprio Bolsonaro migrou recentemente para o Partido Social Cristão. Social Cristão. Ele pode eventualmente mudar o nome dessa legenda ou migrar para um partido desses pequenos. Então, para os políticos que têm alguma força nesse momento, partido não é um problema do ponto de vista. Eles podem optar para digamos assim, colonizar um partido tradicional ou formar um novo partido, mas não é fácil formar partido no Brasil. A gente viu a dificuldade que a Rede teve, como um exemplo negativo, que revela as dificuldades, porque você tem que coletar 500 mil assinaturas, é difícil formar um partido. Então, eu acho que nessa conjuntura é mais fácil para políticos carismáticos, políticos que apareçam nas pesquisas, que de alguma maneira conectam com a sociedade brasileira e queiram disputar 2018, se filiarem ao partido tradicional e trocarem de nome. Alguns partidos já estão trocando de nome, né? Apareceu aí os Livres, né? Que é acho que é o PLS, se não me engano, que trocou passou para ser chamado partido Os Livres. E assim nós vamos. Isso vai acontecer. Então, se o Dória não for candidato pelo PSDB, por exemplo, ele pode. E agora a legislação exige só 6 meses de filiação. Ele pode ficar no PSDB até o começo do ano que vem, não é? Os primeiros meses do ano que vem. E se o nome dele aparecer bem nas pesquisas e o nome dele não passar na. No, no, digamos assim, no, na convenção do PSDB, ele se filia a um partido pequeno desse e vai tentar a sorte. Então, o problema hoje não é partido, o problema é que forças políticas, que nomes vão encarnar a renovação da política brasileira, né? A pergunta foi nesse sentido mesmo. Você acha que vai ter esse redesenho? Vai ser possível aí? Eu acho que sim. A minha intuição é que com toda a predominância, eu acho que a gente tem três partidos que se destacam em relação aos outros, né? No Brasil, por razões diferentes, o PSDB, o PT e o PMDB, mas por conta do desgaste inevitável, enfim, que esses partidos têm sofrido aí como fruto das investigações da Lava Jato, a crise interna do PT, que ainda não chegou ao fim, enfim, o próprio desgaste. Imagine um cenário em que esses partidos não tivessem tanto afetados quanto com as denúncias. Esse cenário existiu em 2013. Naquele momento já havia uma rejeição à política tradicional. Quer dizer, de 2013 para cá, muita água passou, né? A opinião pública piorou a sua avaliação em relação ao Congresso, aos partidos, à política. Então, a minha impressão é que dificilmente PSDB, PT e PMDB serão os protagonistas da maneira que foram até esse momento da política brasileira depois da Constituinte, né? Agora, que forças que aparecerão, não é? A gente pode ter um cenário ainda mais estranho, sem nenhuma força hegemônica, e ainda dispersar mais ainda o poder. Então, o Partido Novo elege 10, 15 deputados, o PSOL passa para 20, 30, o PT cai de 70 para 50. A gente fica em um cenário ainda mais pulverizado. O problema do Brasil não é aparecer novas forças, mas é que segmento, que movimento será capaz de aglutinar a política de uma maneira mais forte. É isso que a gente não está vendo, né? Então, isso que eu queria ver com você. Outro dia eu publiquei alguns escritos do Raimundo Faul, analisando o período Collor, Sim. toda aquela. E ele dizia que a esquerda só teria consistência quando aparecesse uma nova direita que evitasse a contemporização que ele achava que ocorreu aí com a nova República. Mas hoje em dia, digamos, além dessa radicalização de esquerda e direita, que acho que é o primeiro momento, o momento mais drástico aí desde a redemocratização, a gente tem a mídia como vista como uma inimiga irreconciliável da esquerda, tem o protagonismo do Ministério Público, protagonismo do Judiciário, do Supremo. Você vê alguma saída que permita uma conciliação, alguma forma de aglutinar uma massa crítica que garanta a governabilidade, ou corre-se o risco de uma guerra? O cenário é complicado do ponto de vista, enfim, de uma solução para uma crise que começou com graus diferentes em 2013, houve uma radicalização na campanha de 2014, depois os desdobramentos, por conta das investigações. Agora, como você salientou na sua pergunta, o Brasil mudou, né? Eu acho que a gente, nenhum analista político, ninguém que acompanha a cena política brasileira consegue juntar todas as pontas dessas mudanças, né? Então, as mudanças, você fez referência à predominância do judiciário, não é? É o judiciário como um todo, mas particularmente o Supremo. Não é? Há 15 anos atrás, ou mesmo na crise do Collor, o Supremo foi um ator completamente marginal. Quer dizer, ele foi ganhando poder ao longo, particularmente, da última década no Brasil. A mesma coisa em relação ao Ministério Público. Não é? São organizações que não são eletivas. Quer dizer, nós não elegemos os membros do Supremo. Mas elas passaram a ter um papel fundamental no processo político brasileiro. Elas esvaziou, elas, né, tiraram um pouco de poder do legislativo. De certa maneira, também tiraram poder de organizações intermediárias. Não é? Hoje, eu lembro que na minha juventude nós nos organizávamos em associação de defesa de meio ambiente. Isso era uma forma de ativismo. Hoje, você tem um acidente, um problema com o meio ambiente, vai no Ministério Público e aí ele entra com uma ação, ele, de certa maneira, ele substitui muito do que os cidadãos faziam há 10, 15 anos atrás. Então, a gente passa por um processo de mudanças na estrutura política brasileira. E no meio disso veio essa crise que a gente está vivendo. Assim, a minha impressão é que a gente tem um semestre, 9 meses para atravessar, né? Porque a partir da virada do ano, aí toda a discussão vai ser em relação ao rearranjo para 2018. Eu não acredito em outra reorganização da política brasileira, nem por pacto entre as elites, nem negociações entre figuras públicas relevantes, que não seja a eleição de 2018. Acho que o tecido se esgarçou. Então vamos ter que esperar 2018 para zerar e começar um novo jogo político. Não quer dizer que as tensões, a polarização, essa tensão entre a sociedade e certos atores não continue. Eu acho que isso é uma característica que talvez ainda permaneça. A gente tem visto isso também na sociedade americana, uma polarização que não existia há 15 anos atrás. Isso talvez continue. Eu acho que o problema é que nós temos um governo, o governo central, que não tem a legitimidade para fazer as reformas, não é? É um governo de transição. E enquanto isso continuar, a gente vai esperar. Os brasileiros ficam todos olhando para 2018. Eu acho que a eleição, talvez de 2018, seja a mais importante desse ciclo democrático, e ela reorganize a política brasileira mais até do que 89, que foi uma eleição solteira. Eu acho que vai ser uma eleição que, como os cientistas políticos gostam de chamar, de realinhamento das forças políticas. A sociedade brasileira descolou-se da sociedade política, e eu acho que em 18 nós vamos reencontrar, quer dizer, o Brasil desses 4 anos de ebulição, de 3 anos, vamos dizer assim, de ebulição, vai se encontrar e vai reconfigurar esse Congresso, vai mandar para casa muitos políticos tradicionais, e aí vamos ver a cara que vai ficar essa política a partir de 2019, né? Você acredita que as eleições são um fato consumado? Não tem forças capazes aí de tentar Olha, mudar? eu não sei se eu acredito, eu quero acreditar. Eu sou muito otimista, eu acho, com relação às instituições representativas brasileiras, né? Ou seja, esse calendário eleitoral que se cumpre, a liberdade de organização dos partidos, o direito de incorporação de eleitores, que tem sido feito com tanta eficiência. E o que eu acho mais importante nesse período é que a crise chegou a graus assim acentuados, e em todo esse momento os militares, não é? A gente ainda tem um boato aqui e acolá, mas o que parece é que eles fizeram a transição na direção de se tornarem uma força basicamente de profissionalizada, preocupada com a defesa, saíram dos debates políticos. Nenhum dos dois impedimentos, nem do Collor nem da Dilma, nós vimos lideranças militares ou alguém relevante falar que ia aos quartéis. Então isso me tranquiliza um pouco. A gente tem vivido essa crise impressionante. Os historiadores do futuro vão ficar impressionados, né, com as soluções que foram sendo encontradas ali, algumas delas muito estranhas, né, mas que impediu, pelo menos até agora, um retorno de não só dos militares, como também da ação de grupos políticos antissistêmicos, né? A gente não tem terrorismo de direitas, bombas nos partidos. Quer dizer, é um cenário que provavelmente a gente assistiria em outros países, né? Então, isso me dá uma certa tranquilidade. E agora estamos todos nós contando os dias, né, para virar o ano, sei lá, passar esse segundo semestre, começar os brasileiros todos olharem para o que nós podemos fazer para reconfigurar a política em 2019. Tá joia, Jair. Obrigado aí pela sua Tá entrevista, lá, viu? tá lá. Tá lá, um grande abraço, Nassim. Outro. Até mais. Tá lá.